Seu Chico Valadares fazia faxina no banheiro do aeroporto de Congonhas, quando achou uma bolsa com 10 mil dólares, dinheiro que poderia comprar o barraco onde mora na favela. Mas não cedeu à tentação e ganhou a admiração de todos ao entregar a bolsa ao seu dono. Seu Chico é brasileiro. Homenagem da Infraero.